Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 5 de janeiro de 2020, uma linda manhã do verão brasileiro. Estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita, ao vivo da União Rádio Web, a primeira rádio espírita de nossa região. Você pode interagir pela nossa página no Facebook, fazendo perguntas e questionamentos. E como sempre fazemos na abertura dos nossos trabalhos, aquele exercício de reflexão. Eu tenho trazido aqui algumas anotações do livro Libertação, o livro de Chico Xavier, André Luiz, e que tem uma história riquíssima de informações e de ensinamentos. Então eu trouxe aqui mais uma pequena fala extraída do capítulo 1 do livro Libertação. Na semana passada falei também desse mesmo capítulo, uma outra parte, e hoje eu trago um texto pequeno e eu passo a leitura dessa introdução que divido com vocês. O ministro Flacos, iluminado guia da espiritualidade, prossegue em sua explanação com reflexões que valem relembrar. Só para que possamos nos sintonizar e contextualizar, é o começo do primeiro capítulo, quando o André Luiz descreve uma fala, um discurso, um pronunciamento de um espírito muito elevado, muito esclarecido, chamado Flacos. E o texto é grande, e eu vou extrair uma frase desse texto quando Flacos diz o seguinte: nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Eu peguei essa frase e fiquei pensando nessa frase e escrevi um pensamento tentando interpretar essa frase e escrevi assim: esse é o entendimento que se tem sobre a maioria dos espíritos encarnados em nosso mundo. No mundo espiritual, observam-se muitos espíritos em dolorosos arrependimentos e, por essa razão, se movimentam falanges inteiras de abnegados cooperadores desencarnados para colaborarem nos preparos minuciosos e nos longos ajustes de cada um na espiritualidade antes da reencarnação. Todavia, tão logo mergulhem na atmosfera do denso nevoeiro, muitos daqueles que se prepararam na erraticidade reacendem antigos preconceitos terrenos e voltam a alimentar aqueles desejos transitórios e, como diz o espírito Flacos, parecem anestesiados pelos narcóticos da ilusão. Por que que isso acontece? Como se processam esses fatos aqui na Terra? Eu escrevo: certamente, a nossa casa mental é muito mais atuante do que imaginamos. O inconsciente é um universo de forças que nos influenciam muito mais do que imaginamos, determinando pensamentos e atitudes sem que o percebamos. Escreveu Sigmund Freud, o grande psiquiatra, que a voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Fecha aspas. E nesse inconsciente é o arquivo vivo de nossa história espiritual, pulsante, determinante, influenciadora e muitas vezes decisiva em várias circunstâncias. A mente humana é força ainda desconhecida e retém vivências em forma de vibrações que circulam no invisível do nosso arquivo mental. Ao reaparecerem no palco da vida humana, o personalismo, ainda dominante, inicia uma batalha com as disposições juradas no mundo espiritual. Vencerá aquelas disposições que alimentarmos no dia a dia de nossas experiências. Mas como relembrar dessas disposições nos momentos que precederam o processo da reencarnação? Entendo que a prece é fundamental para nos alinharmos com a bondade divina e sempre acompanhada do exercício do bem. Só assim, vivendo a caridade em sua melhor expressão, poderemos reviver as decisões tomadas e assumidas no mundo espiritual. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e muito satisfeito por mais uma vez estarmos aqui, né, falando a vocês e podemos dialogar nessa hora e meia de programa. E realmente o texto é muito legal, né? Mas ele fala de uma coisa que realmente ele fala do processo do qual nós estamos envolvidos, né? Nós sabemos que a partir do momento que reencarnamos, os nossos sentidos, eles se limitam aos sentidos físicos. Então, nós temos aquilo que nós cansamos de comentar, a questão dos arrastamentos, das tendências, que nada mais são de tudo aquilo que nós já vivenciamos e ainda estamos influenciados pelos nossos instintos. São muito fortes. Então, nosso trabalho, e nós estamos nesse processo de libertação dos nossos instintos. Nós estamos transitando do instinto para a razão. Então, tudo aquilo que se passa no plano espiritual, nós não estamos sob nenhuma influência material. Nós estamos com o espírito e seu corpo espiritual e completamente lúcidos a respeito de tudo que nos acontece. E Jesus foi muito claro: cultivai o tesouro que a traça não rói. Isso, na matéria, é intangível. Nós não conseguimos detectá-lo, a não ser se realmente nós sintonizarmos com aquilo, porque nós só estamos em contato com o tesouro que a traça rói. Nós estamos em contato com os bens materiais, nós estamos em contato com as posições, nós estamos em contato com o orgulho, com todos os elementos que a traça rói. E sob essa influência, é por isso que Jesus insistiu tanto: vigiai e orai. Sim. Isso aí é um chavão que Jesus foi muito claro. Você é como se você tivesse mergulhado e envolvido por tudo aquilo que no mergulho acontece, e você não pode bobear. Porque onde você está mergulhado, as influências são totais de ordem material. É tudo, tudo. Tudo que você... Agora, nós, como espíritos conscientes, nós precisamos entender esse processo e saber que nós não podemos desligar. Isso aí tem que ser uma... E Geraldo, existe uma coisa que se chama hábito. Sim. E nós não podemos perder este hábito. E por incrível que pareça, a gente não presta atenção nisso. E aí a gente começa a entrar num parafuso. E aí entra nas mazelas que estão sempre nos envolvendo. Luiz, numa dessas leituras que eu tenho me habituado já faz muito tempo a reler a obra do André Luiz. Eu não lembro exatamente em que livro foi, e ele cita esse pensamento, que ele fala o seguinte, que ele conheceu um espírito desencarnado que tinha um comportamento até muito bom, muito bacana, e deixava parecer que ele teria uma reencarnação de sucesso. Pelo desempenho, pela maneira como ele estava no mundo espiritual. O tempo passa e ele encontra esse mesmo espírito encarnado. E quando ele vê, ele fala assim, é difícil acreditar que aquele indivíduo que está encarnado é aquele mesmo que eu vi aqui no mundo espiritual, diante do comportamento dele que ele está lá embaixo. Então, isso é uma imagem que eu guardei comigo, e é essa pergunta que eu coloquei aqui. Como é que isso se processa? Você falou dos arrastamentos, eu entendo perfeitamente, foi o que eu escrevi, mas é curioso que o Flacos fala, os narcóticos da ilusão, e nos momentos que precedem a reencarnação, a gente já leu, já ouviu, né? Que se faz todo um trabalho de vários amigos, instrutores espirituais, dando os últimos retoques de lembranças, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, lembre disso. E o indivíduo vai perdendo a consciência do mundo espiritual, entrando naquela fase, aspas, de perturbação, de perda da consciência, diminuindo o perispírito para se processar a reencarnação. Então ele perde a consciência com vários avisos, com vários conceitos, recebendo toda a força, todo o estímulo dos amigos espirituais. Então, logo ele reencarna, ele está cercado dos amigos que estão lhe ajudando, o pai, a mãe, e aí passa 10 anos, 20 anos, 25 anos, você vê o indivíduo tomando atitudes muito diversas de todo aquele contexto que existia antes da reencarnação. Geraldo, o que acontece com o teu celular? De que você tirou da tomada e está lá, 100% de carga. Vai passando o tempo, é 90, 95... Acabou a bateria. Ainda mais se você tiver com certos aplicativos ligados, ele zera... Rapidamente. Para carregar, Geraldo, você precisa colocar na tomada. Ele não vai carregar se você não colocar na tomada. Excelente imagem. Excelente imagem. Entendeu? Então, o que que acontece? Nós ainda estamos muito mais próximos do nosso início do que o nosso final. Isso é muito forte. Você vê esses filmes do mundo animal. Ontem eu estava vendo um pássaro, nasceu dois filhotes, o mais fraquinho, o mais fraquinho se ferrou. Por quê? Porque o mais fortinho não descansou enquanto ele não morreu para poder comer a comida sozinho. Isso somos nós, Geraldo. Por quê? Por causa da necessidade de sobrevivência. Então, tudo isso que nós já vivemos no passado foi para podermos estar aqui. Você veja, eu comento isso de vez em quando, eu falo disso aí. Por exemplo, o sexo. Por que que tem gozo no sexo? Porque se não houvesse, não existia multiplicação de seres. Agora, aquilo que é um acessório para você praticar o fim, que é a reprodução para a espécie poder, virou o principal. Hoje se busca o quê? Não é a reprodução, é o prazer. E aí se fica escravo daquilo na busca do prazer, que é ilusório, como o André Luiz diz. A questão do orgulho, Geraldo, você que vive no meio médico, você vai nesses congressos aí, você vê os caras lá tudo empavonado, parece que são os reis da... né? O pessoal não lembra que daqui a alguns anos está morto, acabou. Aquela encarnação passou. Aquela posição que ele vive morreu, não tem mais. Ele voltará numa outra situação, numa outra condição. Então, considerando tudo isso que você falou, você foi muito feliz nessa colocação do celular aí. E considerando tudo isso, eu posso falar por mim, né? Como a gente não consegue desvendar e nem entender todos esses detalhes desse conjunto da vida, como você disse no começo, conversando com o André, e a gente, no meu texto, eu finalizo assim também, a prece é essa... é esse contato no qual você estará em condições de receber ajuda, uma orientação, uma intuição. E você tem que estar atento a isso para receber e dar seguimento a isso. Porque muitas vezes as pessoas são influenciadas e a influência morre ali mesmo. Ô Geraldo, a prece, você estabelece o hábito da prece fazendo prece todo dia. Você vai fazer a prece no momento de dormir. Normalmente você já está com sono. Né? Então você às vezes nem lembra, você dorme. Ou faz meia prece. Entendeu? Você começa a pensar, tá. Então nós temos que criar esse hábito. Né? E no começo, isso é uma coisa natural, você faz uma prece mais ou menos maquinal. Né? Agora, você se elevando com relação a esses assuntos, você vai começando com o tempo a sentir os eflúvios da prece. Você imagina, por exemplo, os espíritos vão se aproximar de você numa prece e você vai sentir aquilo através do momento que você estiver em sintonia com essa prece que você está emitindo. Enquanto você fizer maquinalmente, os espíritos estão te ajudando, mas você não está sentindo nada. O Evangelho no Lar. O André acabou de falar que está bobeando no Evangelho. Essas coisas você para de fazer para perder o hábito, é rapidinho. Você vê criança, a questão de escovar os dentes, o quanto você precisa insistir, batalhar e coisa. Nós precisamos entender que nós não criaremos nenhum hábito se nós não insistirmos naquilo de forma veemente. Eu lembro que quando a gente era pequeno, Geraldo, o banho era de sábado. E banho em bacia. Que isso? Era de sábado, tomava banho de sábado. Ainda mais lá no sul, fazia um frio danado. Para você se habituar a tomar banho diariamente, meu amigo, tem que se esforçar. Que coisa. E você vê quanto velho que envelhece e não tem mais aquela disposição. Coisa, ele começa a entrar no hábito de criança. Entendeu? Quer dizer, então, por quê? Porque aquilo é instintivo. Se habituou daquela forma. Então, nós precisamos... E o Paulo tem uma frase que é muito, muito interessante. Ele diz assim: os maus hábitos corrompem os bons costumes. Perfeito. Você quer ver uma coisa para você estragar o ambiente no seu lar? A molecada começa a falar palavrão dentro de casa, você deixa solto, acabou. Aquilo lá se torna um hábito e você não segura mais. Agora, se desde pequeno você começa a segurar as pontas... Traçar limites. E traçar limites. Construa bons hábitos. Sim, isso é muito. Então, fica essa introdução do programa Visão Espírita, a necessidade da prece, dos bons pensamentos, para que a gente mantenha sintonia com essa energia maior e a gente vai perceber que devagarinho a vida vai tomando um rumo mais acertado na vida. E é por isso que a gente diz que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita, vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes. Deixa eu só comentar uma coisa. Nós temos um grupo que o André também participa. Temos reuniões de quinta-feira, né? E é um grupo de desobsessão. E terminamos o ano passado em umas 4 pessoas fazendo tratamento. Então estipulamos que dia 2 de janeiro nós reiniciaremos os trabalhos em função dessas 4 pessoas. Então, no dia 2 de janeiro, choveu. A União Espírita estava praticamente em plantão só para se alguém aparecesse lá e nós aparecemos para fazer o trabalho. Desses 4 que estavam em tratamento, ninguém foi. Entendeu? Quer dizer, então, o grupo já se habituou que estar presente na reunião é uma obrigação nossa. A exceção é, às vezes, você faltar por alguma necessidade. Entendeu? Quer dizer, então, quando você estabelece num grupo aquele hábito de responsabilidade, não tem mais... Porque aquilo já, inclusive, incorporou no grupo. As pessoas fazem aquilo com prazer. Qual é o sacrifício que nós fazemos para vir na rádio? Nós fazemos isso com prazer, Geraldo. Prazer, verdade. Entendeu? 15 minutos, meia hora antes de começar o programa, nós estamos aqui batendo papo. Sim, por quê? Sim. Porque é gostoso. Claro. Fizemos disso um hábito. Um hábito saudável. Exatamente. Muito bem. Então pedimos ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa prece tão bonita, que cria um ambiente muito agradável, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. E hoje selecionei um texto, o capítulo 16, Tu, Porém. E Emmanuel destaca uma frase de Paulo, que ele escreveu na Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E Emmanuel, interpretando essa frase, assim escreve: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente os valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Você vê, e confirma tudo isso que nós estávamos conversando. Entende? Quer dizer, e isso é um processo natural. Você, ao estudar a doutrina dos Espíritos, você adquire a consciência. Você vai maturando a consciência. Mas há bem pouco tempo você estava lá. Você participava de tudo isso. Você fazia parte disso aí. E queira ou não queira, você é minoria agora. Porque você adquiriu a consciência, você sabe o que tem que fazer. Mas, de novo, os antigos hábitos eram estes. Então você, para ascender, você tem que fazer força. E você vê que quantas vezes você fala alguma coisa mais nobre nesse meio, faz alguma coisa mais construtiva, já ficam achando que você é carola, que você é isso. Entendeu? Por quê? Não estão habituados. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Aqui prevalece o mal. A doutrina é muito clara. É muito clara. O mal prevalece. Então nós precisamos entender, que precisamos fazer força para mudar esse estado de coisa. Afinal de contas, nós passamos a conhecer como fazer. Nós não podemos distraidamente ir tocando, porque aí você fica patinando. Você fica naqueles hábitos antigos, companheiros antigos, e aí você fica sendo solicitado a entrar naquela faixa e entra. Distraído. Distraído nós vamos vivendo, né? Allan repete isso sempre, distraídos nós vamos levando. Então, nós precisamos tomar conhecimento. Se eu conheci a doutrina dos Espíritos, se eu achei a doutrina do Espírito uma coisa fantástica, eu tenho que ir abraçar. Para mim poder realmente vivenciar aquilo, eu preciso abraçar, eu preciso realmente levar aquilo a sério. Como é que o cristianismo decolou? Imagina o trabalho que eles tinham e eles ainda jogavam com a própria vida. Nós não temos nenhuma desses dissabores. Nós podemos fazer o que nós queremos livremente. Ninguém nos impede de sermos espíritas, de sermos cristãos. Agora, a gente tem que ter discernimento. Se é uma coisa tão clara. Olha, cultivai o tesouro que a traça não rói. Coisa 2000 anos está conosco. E é uma coisa clara, uma coisa nítida. Uma verdade inconteste. Mas a gente está constantemente patinando naquilo que não é isso. E a gente cansa de ver, está todo mundo nessa. Eu lembro, Luiz, que o Allan, nos programas, ele fala de um assunto que eu acho muito interessante, que nós precisamos quebrar alguns paradigmas e mudar alguns padrões. Eu entendo que uma das dificuldades seria que nós elegemos padrões equivocados. Padrões que atendem mais às necessidades do mundo do que às necessidades do Espírito. E quando eu vejo esse texto do Emmanuel, Eu não acredito que esse texto dele seja uma figura de linguagem. Eu acho que ele está falando de maneira objetiva. Sim, sim, claramente. Muito claramente. Quando ele fala o seguinte, a tarefa de você fazer o bem é complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração. Então, a ciência do bem no coração. Então, é você desenvolver, estudar, exercitar, reproduzir, repetir a ciência do bem, fazer o bem, o exercício do bem. Isso é um passo, é uma perna, é uma asa. E dando sequência, e o entendimento evangélico no raciocínio. Então, a ciência do bem é o exercício do bem. O entendimento evangélico no raciocínio é o exercício da caridade. Então, quando você une o bem e a caridade, as coisas começam a dar certo. Ô, Geraldo, eu me considero um cara esclarecido. Eu vou citar um exemplo prático. Nós conhecemos a doutrina dos espíritos. E eu vou te citar um exemplo prático que vai dar para você entender bem esse processo. Eu, todos os dias, vou caminhar na Exalc e volto. Eu vinha voltando por uma calçada que estava toda cheia de mato. E eu vinha e tinha um senhor, um rapaz, que dava para ver que ele estava com utensílios para capinar. E aí, quando eu passei entre ele e a casa, e ele virou para mim e disse assim, o senhor quer que eu... quer capinar? Aí eu disse assim, ô filho, a casa não é minha. Toca a campainha e pergunta. E fui caminhando para frente. E aí a ficha caiu. Nós estamos careca de saber sobre a influência dos espíritos. O primeiro pensamento meu, eu disse, olha esse orelha, ele não vê que eu não sou dono da casa, que eu não moro ali? Primeiro pensamento meu, imediato, é o pensamento do ser humano malicioso, o ser humano acostumado a criticar. E andei mais à frente e disse assim, prestou atenção? Disse assim, você não sabe que os espíritos influenciam as pessoas? E você não sabe que ele pode ter sido influenciado pelos espíritos para perguntar para você, porque você se diz um homem bom. Os espíritos viram em você a possibilidade da prática do bem. E você bobeou. De novo. De novo. Geraldo, o peso da consciência foi tanto que voltei, o homem já não estava mais ali, e aí eu fui até a esquina, ele estava bem lá para cima. Eu fui até em casa, peguei o carro e fui lá em cima de um Pão de Açúcar, voltei de cá para ver se encontrava, andei nas... não encontrei. Mas por quê? Falta de atenção, Geraldo. Os espíritos orientaram o homem para me perguntar, e eu tinha dinheiro no bolso. Se eu dissesse assim para ele, por quanto você capina isso tudo aí? Por R$30 ele tinha capinado aquilo tudo. Por quê? Nós ainda não raciocinamos de forma automática na prática do bem. A gente sabe que os espíritos influenciam, mas eu passei batido. Meu primeiro pensamento foi o animal. Esse cara não sabe que eu não moro ali? Então, Geraldo, isso ainda está muito arraigado em nós. É muito forte, né? Agora, o estágio em que eu me encontro, esse pensamento aflora primeiramente. Mas eu já tenho discernimento, caminho alguns passos e vejo que eu fui um trouxa. E aí a consciência me diz, cara, vê se pelo menos acha esse cara, que é para você consertar. Nós ainda não nos habituamos com aquilo que nós conhecemos. É aquilo que você falou, está mais próximo do começo do que do exatamente. Fim. Exatamente. Né? Então você está mais próximo. Exatamente, me terrenos, pareceu, né? De primeira mão que aquele cara era um trouxa. Imagina, não tá vendo que eu sou um transeunte? E ele foi provavelmente intruído por um espírito e disse assim, não, pede que esse cara aí, ele é bom, ele vai te atender. E eu perdi uma bela chance, né? Mas os espíritos, eles continuam investindo na gente. E eu creio que uma outra oportunidade eu vou estar mais esperto. Eu entendo que isso tudo é um contexto que nos explica o porquê que as pessoas tomam certas atitudes aqui no mundo, né? E é interessante que nessa mesma sequência nós vamos entrar no segundo bloco do programa Visão Espírita, que é um estudo que vai falar também sobre isso. E que nós vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita sem antes dizer que você pode ouvir o nosso programa de qualquer parte do mundo, ou pela internet, ou baixando o aplicativo da União Rádio Web no seu celular, aquele do ícone azul. E você pode interagir com a gente pelas páginas do Facebook. Muito bem, dando sequência a tudo isso, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, do Kardec, na sua segunda parte, no seu capítulo 4, e aqui estamos trazendo sempre as informações dos espíritos desencarnados. Numa primeira parte, falamos dos espíritos muito sofredores, espíritos intermediários, e aqui nós estamos trazendo uma comunicação de um espírito chamado François Riquier. E o Kardec faz uma pequena introdução, porque nem tudo que ele relata aqui foi ele que participou ou ele que viveu. Ele recebia várias comunicações e cartas de dezenas e centenas de centros espíritos da Europa inteira. E me parece que esse fato foi algum texto que ele recebeu e que ele achou interessante, que ele anexou ao livro Céu e Inferno, trazendo informações. E a gente aprende que o Kardec, quando ele quer que a gente reflita, ele faz pequenos comentários. Ele fala, aqui isso aconteceu, pense o porquê que isso aconteceu. Então eu vou passar essa leitura, que é uma pequena leitura, o espírito François Riquier, até para mostrar. Nós estávamos falando o espírito reencarnar e relembrar daquilo que foi feito no mundo espiritual. Mas o espírito, quando desencarna, ainda ele é muito aquela personalidade que acabou de morrer. O dia que eu desencarnar, eu sou o Geraldo. Eu vou ser o Geraldo por muito tempo, até que um dia eu reconheça que aquilo foi transitório. Pode ser até que eu use o nome de Geraldo ou não, mas eu posso me libertar do nome ou não, né? Dependendo de várias situações. Mas o espírito, logo após o desencarne, quando eu falo logo após, não é um dia. Por vezes são anos. Ele ainda é muito aquela personalidade. E embora pareça um texto pueril, ontem à tarde eu fiquei pensando, que coisa curiosa, o indivíduo desencarnou, mas ele age como se tivesse encarnado, e ele tem consciência de que morreu. Olha que curioso, é uma contradição, ele sabe que morreu, mas ele age como se estivesse vivo. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto, quando ele fala François Riquier. Então tem uma pequena introdução do Kardec, em que ele fala, era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em, ele coloca a primeira letra de uma cidade, C, a gente não sabe qual é, em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo, fora locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia seguidas de espontâneo sono magnético, e também bom médium escrevente, viu num desses sonhos o senhor Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Então, em sonho, ela viu esse espírito. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação. Então ela sonhou com ele e ele se manifestou espontaneamente numa reunião e eles perguntaram e fizeram essas anotações. Os encarnados perguntam a esse espírito François Riquier, o que pretendeis de nós? A resposta do espírito, o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Olha que curioso, né? Fazei que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem. E não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usuário e guardaram-me o cobre. Por que não me querem restituir o dinheiro? Acharão que o meu dinheiro foi mal ganho? Quer dizer, ele morto se achava dono do dinheiro. E continua. Pergunta. Os encarnados falam: mas você está morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma do dinheiro. E implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Resposta: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. E é curioso como ele confunde as coisas. Ele sabe que está morto, mas precisa do dinheiro. É, a única dificuldade dele, Geraldo, é porque ele não conhecia nada da doutrina. Ele percebeu que as pessoas não o veem. Agora que ele achou uma forma de se comunicar através da mediunidade, né? E provavelmente ele foi auxiliado por algum espírito no sentido de que ele se esclareça. Exatamente. Mas é exatamente a situação daquele que não cultivou o tesouro que a traça rói. Muitos que desencarnam. Muito, muito. Aí foi-lhe feita a seguinte pergunta no intuito de chamá-lo à realidade. Quer dizer, o encarnado percebeu essa dificuldade, essa ilusão, dele, e fez uma pergunta que eu achei que foi capital. Sofreis? E ele fala: oh, sim. Sofro piores torturas que as das mais cruéis enfermidades, pois é minha alma quem as padece. Tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalo, tenho a consciência de ser um miserável, indigno de piedade. Mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz, me auxilie a sair dessa situação deplorável. Então essa pergunta mudou o norte do diálogo. Ele olhou para si mesmo e falou: não, eu sofro, de verdade. Né? Aí os encarnados dizem: oraremos por vós. E ele de novo fala: obrigado. Então ele reconhece o benefício da prece. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o qual não poderei arrepender-me. Então, ao mesmo tempo que ele dialogou querendo dinheiro, em pouco tempo ele reconheceu que ele estava... Ele não sabia, né, Geraldo? Na realidade, ele estava sentindo esse sofrimento, mas ele estava com muito mais raiva porque aquilo que ele juntou tanto estava sendo vilipendiado de uma forma completamente inconsciente. Entende? Quer dizer, então ele estava muito brabo por causa daquilo e outra coisa, ele não podia fazer nada. Ele devia espernear, mas ninguém via, ninguém, né? E aí, através dessa mediunidade, ele teve esse encontro e começou a receber os primeiros clarões a respeito da vida espiritual. E o curioso, ele assina a comunicação assim: François Riquier, residente na rua Charité, número 14. Quer dizer, ele se sente morando lá. É, não, ele, e talvez também para a conferência da comunicação. Sim. Entendeu? Quer é dizer, curioso isso. É, né? sim. Aí, ele deu a toda a pista. Deu toda a pista. Aí o Kardec vem com um comentário: é curioso ver se este espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-la, verificar o endereço. E ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Ele era meio confuso. Antes experimentava a ansiedade, bem cruel para um usuário, de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada, indubitavelmente, por qualquer espírito bom, teve, por fim, fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. O que me chama a atenção é assim: a morte não é uma mágica. Você morreu agora. Você vai ser o que você é, o que você pensa, o que você sente, o seu endereço, a sua profissão, você vai se ver como tal. E esse momento é o momento que você tem que ter a mais profunda humildade. Mas nesses 5 anos, parece que esse François ficou perdido e confuso. Geraldo, você passou batido nessa aí. Mas ele constatou que não morreu. ele constatou que continuava vivo. Ele só não tinha o corpo físico e não era visto. Mas na cabeça dele ele continuava mais vivo do que nunca. Entendeu? Então esse é a grande questão. Aquele que não é preparado para a morte, ele imaginava que a morte apaga. Agora, ele vendo que não apaga nada, que ele continua tendo consciência, ele não se conscientiza da morte, porque a morte não existe. Quem fala a respeito da morte são aqueles que estão encarnados. Né? Mas na realidade o homem estava certo, ele nunca morreu. É verdade, entende? Então ele na realidade continuava vivo, mas só que ele não tinha acesso às coisas físicas. Por isso essa brabeza dele, toda essa situação. O dinheiro é meu. Exatamente. Ele nunca teve ideia da vida espiritual. Eu imagino, Luiz, aqui com todo respeito, sem fazer um julgamento, mas que a maioria dos desencarnados deve passar por situações muito parecidas. Geraldo, eu tive um caso, eu já citei aqui, que eu estava pintando o centro, apareceu uma senhora que não dormia já há quase uma semana. E ela perguntou se dava passe. Ela foi, tomou passe. Resumo da ópera. O marido dela morreu do coração. E aí, ela e a filha se debruçaram sobre o corpo. E ele, vendo que não morreu, ele disse, não, gente, eu estou aqui. Isso aí eu não estou entendendo o que se passa. Mas eu estou aqui. E ela, quando foi tomar passe no centro, ela pura e simplesmente entrou para tomar passe, os amigos espirituais fizeram uma coisa que aquele espírito até então ele nunca tinha visto. Eles disseram assim, está tudo bem com você? Ah, vocês estão me vendo? Quer dizer, ele teve um encontro com alguém que o via, que ninguém mais via. Interessante. Então isso o aproximou, disse, poxa, vocês estão vendo? Quer dizer, vocês estão no mesmo estado que eu, vocês são igual a mim. E eles, pura e simplesmente, disseram assim, não, vem cá, vai descansar. Tirou, afastou. Resolveu o problema. A mulher, nos dois dias seguintes que eu encontrei com ela, eu disse assim, e aí, foi tudo bem? Ela assim, cheguei em casa, 9h30, tomei banho e dormi até 19h do dia seguinte. Nossa senhora. Ela estava mais de semana sem dormir, Geraldo. Aquele espírito, por não ter consciência da morte, ele se imaginou e ele estava vivo, só que ninguém via ele, ele ficou desesperado. Aí o que ele fez? Ele grudou naquilo que ele tinha confiado. Entendeu? E aí o que acontece? Imagina, por exemplo, aqueles trabalhos que fazem, né? Que eles pegam um espírito e trancam, afastam. É aquilo que o popular chama de encosto. Esse é o encosto. É um ente querido que não foi preparado para a morte. Não tem a má intenção. Não tem a má intenção, mas ele não vai sair dali, porque ali é onde ele se sente seguro. É a pessoa que ele confia. Ele perturba, né? Agora imagina se essa mulher, em vez de procurar um centro espírita, ela fosse num daqueles cara que faz esse trabalho por R$400. Nossa. Você sabe, Luiz, que há muito tempo atrás, quando eu frequentava um grupo espírita no Rio de Janeiro, falando sobre esse assunto, isso foi citado no Hospital de Bom Sucesso. Uma menina, 15, 16 anos, do nada começou a apresentar sinais de tuberculose. Tosse, alguns vômitos, às vezes esses vômitos com um pouquinho de sangue, e ela foi piorando, piorando, piorando, até que foi, fizeram o raio-x, não conseguiam entender, porque o raio-x não estava tão alterado assim, mas ela manifestava sintomas, até que ela falou uma coisa. O meu pai morreu faz 2 anos e morreu de tuberculose. Aí foi levada para um centro espírita, o pai estava do lado, tentando protegê-la, mas estava perturbando ela. E ela, nessa união com o pai, passou a manifestar os sintomas do pai. Isso aí. Foi feito o afastamento, o trabalho com o pai, ela ficou curada. Eliminou o problema. Eliminou o problema. Então, aí é que entra medicina e espiritismo. Medicina e espiritismo. Tá? Quando nesses casos onde a influência se dá pela presença de um desencarnado, o problema do espiritismo pode resolver a coisa de forma fácil. Aí é que a medicina às vezes fica batalhando, como o caso dessa mulher. Ela já tinha ido, ela tirou, fez eletro, não constatou nada, estava tudo, mas o coração dela parece que queria sair pela boca. o marido morreu do coração. Todos os sintomas que ele ainda trazia no corpo espiritual, ele encostado nela, ela passou a sentir. Agora, os aparelhos físicos não detectavam nada. E o interessante é... Chegará, deixa eu só concluir. Vai ter um momento que a medicina, entendendo o espiritismo, quando ela tiver os sintomas e os aparelhos não detectarem, ela vai dizer assim, passa lá no... Passa lá, dá uma verificada lá. Se tem alguma coisa. Isso. E é interessante porque o André Luiz também cita, eu gosto muito dos livros do André Luiz, que nós deveríamos fazer um exercício. O exercício do silêncio. Num dia, em qualquer dia, pega 10 minutos, 15 minutos, fica sentado num lugar onde não tem a televisão, ou a televisão esteja desligada, não tem a rádio, não tem o celular, e você fica só, sozinho. E fica observando os seus pensamentos. Você vai começar a fazer um treinamento de reconhecimento do outro plano, que você vai começar a perceber que existem pensamentos que chegam ao seu consciente que não são seus. Você vai começar a perceber que nós somos muito mais influenciáveis, que eu falei no André no começo da reunião, do que nós imaginamos. Só que no dia a dia, televisão ligada, brincando, tomando guaraná, um conta piada, barulho de tudo quanto é lado, você não vê, você não percebe. Agora, se você começar a se dedicar, eu sempre cito, eu falo isso de maneira respeitosa, no tempo que eu fazia aqueles textos iniciais aqui, agora eu não estou fazendo, eu fiz um texto que eu achei que ficou legal o texto, ficou bom o texto, você gostou do texto, e eu fiz o texto, e na noite anterior eu falei, nossa, ficou bom o texto, aí eu saí para caminhar antes de vir pro programa, e olha só a vaidade, eu comecei a falar, nossa, o texto ficou bom, aquela frase. Como eu estou ficando bom. Como eu estou ficando bom, né? Mas eu ouvi, lá dentro assim, a gente lamenta você ter esse pensamento, porque era para você ter escrito em 5 minutos, você escreveu em 6 horas. A sua dificuldade fez você escrever o texto em 6 horas e a maioria do texto não é seu. Então não foi. Aí você... Que colher de chá, hein? Quer dizer, você está pensando... Para um bom entendedor, meia palavra... Se você fosse um cara sintonizado, você escrevesse o texto em 1/2 hora. Você fez em 6 horas. Na realidade, interferência, pensando, né? Interferência. Tá pensando que quer dizer, você, quando interfere, você só atrasa a coisa. Se acha o cara. O Geraldo, e tem muito médium que não tem consciência sobre isso. Ele pensa, fica assim, ele fica o tempo todo assim, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. É interessante. E aí, eu juntei tudo isso e no final vou ter uma coisa interessante que eu vou explorar você. E é muito interessante. A mediunidade... Todos nós temos, de maneira ostensiva, muito ostensiva, ou pouco ostensiva. Ou da forma perfeita que o Kardec fala, que é a intuição. Que é a intuição, né? Ela existe e nós precisamos treinar esse intercâmbio, essa interação com o mundo espiritual. A prece é o momento máximo, mas no dia a dia você pode fazer isso. E você utiliza para isso a meditação. Geraldo, esse exemplo que eu citei. Um cara da vivência que eu tenho, o pensamento meu, primeiro, ele tinha que ser isso. Opa, esse cara, isso não é dele. Sim. Porque ele pergunta, o óbvio é aquilo, que eu não sou daquela casa, por que, que ele perguntou para mim? Né? Mas aí eu digo, a casca grossa, primeira coisa, que sujeito burro, imagina ele não ver que eu não sou dessa casa. Agora você projeta. Os espíritos estavam assim, ai... Mas esse Luizinho está difícil de acordar, né? Porque uma coisa tão evidente é exatamente isso. Nós carecemos de prática, que é para detectar de imediato. E outra coisa interessante, Luiz, que eu já vou dar uma introdução do que a gente vai fazer. A gente sempre cita os bons exemplos. Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, Sueli Calda Schubert, enfim, vários médiuns que deram certo. Mas eu pergunto, quantos médiuns não deram certo? E que talvez tivessem um potencial parecido com o do Chico Xavier, com o do Divaldo Franco, com o da Sueli Calda Schubert, e que estão aí desconhecidos, porque não deram certo. Ou estão conhecidos de maneira distorcidas. Sem citar nomes, né, tem pessoas que têm médiuns que estão presos. Infelizmente, possivelmente eram médiuns. eram pessoas que nasceram com um potencial gigante e que se perderam. E aí, se a gente pudesse quantificar, não sei se eu imagino que eu vou falar uma verdade, os médiuns que dão certo são uma minoria. E os médiuns que se perdem são uma maioria. E aí vocês vão entender o capítulo que eu vou ler no Martins Peralva depois, que ele fala que nós vamos ler. Por que que os médiuns merecem prece? Mas aí eu queria que você falasse sobre os médiuns que deram certo e os médiuns que não deram certo. É, os médiuns que deram certo são aqueles, como o exemplo do Chico, né, que passaram por todas as provações e se mantiveram retos, né, se mantiveram em linha. Por quê? Porque cumpriram os seus deveres. Se você lê, o Chico cansa de dizer a respeito de toda a série de provas que ele passou, tentações, né? Não pensa que ele não estava sujeito a maus pensamentos. Não, é absurdo. Você tem, por exemplo, o caso do Valdo Vieira, que deu certo, foi um sucesso, e chegou no fim e desandou. Né? Quer dizer, de outros exemplos, não vamos citar nome aqui, não ficar citando o nome aqui. Agora, você tem nesse inteirim tantos e tantos médiuns que não passaram do anonimato. Por quê? Porque não chegaram a crescer. Né? Quer dizer, no estágio aí preliminar, já pisaram na bola. Entendeu? Quer dizer, então, na realidade, acabei de citar. O aprendizado, ele requer muita prática, muita vivência. Esse caso que eu citei, meu particular, e eu gosto de citar esses casos porque realmente mostra que nós cansamos aí de estar pisando na bola. É uma etapa, entendeu? Quer dizer, surgirão novas etapas que eu vou reconhecer mais facilmente. É o processo de aprendizado. O Chico não chegou nesse estágio de graça. Sim. Isso aí foi graças a muita trombada que ele andou dando em outras encarnações. E ele chegou nesse ponto porque nessa encarnação ele foi firme até o fim. Ele podia ter se corrompido no começo. Tranquilo. Né? Agora, nós conhecemos esses casos de sucesso. E o próprio, por exemplo, o Divaldo. O Divaldo não é um nível do Chico. Você sabe. Entende? Muito bom. É, né? Muito bom, mas o Divaldo tem certos lances que ele. O orgulho, a vaidade é muito, muito, muito forte nele ainda. Então, o Chico, ele realmente foi aquele médium exemplar que esteve entre nós. Agora, está distante de ser um Cristo. Sim. Entendeu? Quer dizer, isso que nós precisamos entender. Então, quando nós, ele fala aí a respeito da prece pelos médiuns, é justamente isso, porque são pessoas suscetíveis. Porque você quer ver uma coisa que é errada? Esse pessoal chega e fica bajulando o médium. Sim, isso é um Entendeu? Pecado, né? Por quê? Porque todo mundo gosta de um agradinho. Quem é que não gosta? Eu chego para você, ah, Geraldo, esse teu artigo está maravilhoso. Entendeu? Quer dizer... Não, e mas... as pessoas falam da mediunidade como se fosse um título. É, ele se apresenta, eu sou o Geraldo, eu sou médium. É isso aí. que tem? Entendeu? Quer dizer, então, na realidade, é uma criatura cheia de problemas e outra coisa, suscetível a muitas intervenções. Então, esse é um assunto interessante que a gente vai dar continuidade, mas antes, vamos lembrar que esse nosso programa, esse nosso bate-papo, essa nossa troca de informações precisa da sua ajuda, né? Porque o programa ele tem um custo, né? Nós estamos num ambiente aqui, isso tudo gera custo, luz, água, condomínio, todo um trabalho, computador, né? Então, se você puder nos ajudar através de um depósito identificado, se você gostar do nosso programa, passe para outros, né? E você... informando que o programa é todo domingo, de 9h30 às 11 horas, e você pode nos ajudar fazendo um depósito identificado num desses bancos. O banco de preferência, o banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0, CNPJ 01-229-116/ 0001, dígito 60. E outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, o Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4.

coração. Voz inconfundível do Jair Rodrigues, um dos maiores cantores da música popular brasileira, desses ritmos interessantes, Sua Majestade o Sabiá, uma música muito agradável, gostosa de ouvir e nos faz ter um sentimento muito agradável nesse momento, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 35 minutos. Estamos aptos agora a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que vamos falar do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. O Martins Peralva foi um escritor brasileiro que nasceu no estado de Alagoas, mas logo cedo se radicou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então muita gente achava que ele era mineiro, mas na realidade ele era alagoano. Um espírita dedicado, estudioso, e as obras dele, algumas delas tinham a introdução até de Emmanuel. O Chico Xavier fazia a psicografia e incorporava ao livro como introdução, né, apresentação do livro. Então era um estudioso sério da doutrina espírita. E nesse livro, Mediunidade e Evolução, aliás, ele gostava muito de falar de mediunidade, ele aborda vários assuntos. É um livro que vale a pena, você ter em casa, na sua biblioteca, e ler. Mediunidade e Evolução. E quando acaba o livro, ele fez uma inovação que eu achei interessante. Ele nem coloca isso como se fosse um capítulo, mas como se fosse um complemento, em que ele faz um texto intitulado Oração pelos Médiuns. E ele faz uma prece. Esse texto é uma prece, que eu vou ler essa prece e vou passando para o Luiz, né, para que a gente vá refletindo no porquê desses cuidados. E aí, antes de começar essa leitura, eu fiz umas perguntas que ficam no ar, e eu e o Luiz vai mais ainda responder. Por que devemos orar pelos médiuns? Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta: quais os riscos no exercício da mediunidade? E a terceira pergunta: o médium, ele é um missionário ou, em geral, é um espírito com grandes dívidas frente à justiça divina? Essas perguntas devem merecer especial atenção para que possamos entender definitivamente a mediunidade e seus percalços. A mediunidade é uma disposição que o espírito tem encarnado, parte física, parte espiritual, que tem a facilidade do intercâmbio com essa realidade dos espíritos nessa outra dimensão. E existem dezenas de tipos de mediunidade, desde a mediunidade ostensiva, a mediunidade física, a intuitiva, a mediunidade da arte, da música, enfim, tem vários tipos de mediunidade. E como nós tocamos um pouco antes, vários médiuns começam muito bem e acabam se perdendo, muitas vezes, no começo do exercício mediúnico. Outros se perdem no meio do exercício mediúnico e outros se perdem no final do exercício mediúnico. Então, será que eles precisam de prece, esses médiuns? Na minha humilde avaliação, sim. Concordo plenamente com o Martins Peralva. E eu passo a leitura dessa prece que o Martins Peralva escreve assim: Oração pelos médiuns. Rogamos-te, divino amigo, no final deste trabalho, bênçãos de amor e luz, paz e felicidade para os companheiros que se fazem instrumentos dos espíritos. Faze com que todos eles, conscientizados da importância da obra medianímica que lhes entregaste por acréscimo de bondade, vejam em ti, Senhor, o espelho em que devem refletir-se seus pensamentos, atos e palavras, como servidores de tua causa. Ajuda-os, Jesus, no sentido de que considerem teu coração compassivo e misericordioso por manancial de onde fluem as bênçãos do teu e nosso Pai. Orienta-os, benfeitor de todos os tempos, para que façam do mediunismo, onde estiverem e com quem estiverem, um exemplo constante de amor ao próximo. Sustenta-os, Senhor da compaixão, nos momentos incertos, quando, incompreendidos e caluniados, sentirem o desfalecimento das energias, não permitindo que o fantasma da dúvida e do medo lhes invada os redutos do coração. Ampara-os nesses momentos para que não abandonem a trincheira das experimentações, acerbas, mas necessárias, de maneira que, sob a tua proteção, possam alcançar, no grande porvir, a coroa do triunfo na missão cumprida. Dilata, mestre, o entendimento dos companheiros abnegados que as sombras do mundo, conturbado e aflito, muita vez envolvem, sutilmente deixando-os ansiosos e atônitos na ilusão de que estão sozinhos na grande batalha do aperfeiçoamento. Faze-os compreender, celeste amigo, que nunca te ausentaste do coração do mundo, especialmente das almas que lutam, sofrem e realizam em teu nome o melhor em favor dos pequeninos na estrada, os preferidos do teu carinho. Transforma, Senhor, as lágrimas que muitos de teus servidores vertem na gleba da mediunidade em pérolas de luz com que possam tecer no altar da vida maior o colar diadema da vitória do teu reino de amor infinito. Ampara-os, Jesus, clarificando-lhes o entendimento para que melhor entendam os teus desígnios. Conforta-lhes os corações a fim de que, plenificados em teu amor e da tua presença augusta, possam dizer agora e sempre: Senhor, aqui estamos para te servir. Que se cumpra em nós segundo a tua vontade. Amém. Eu particularmente gostei muito dessa prece. Achei muito interessante se nós pudéssemos orar pelos médiuns. E aí eu renovo e eu vou fazer uma pergunta por vez para o Luiz. Devemos orar pelos médiuns, Luiz? E por quê? O médium, falando assim num linguajar muito popular, ele está arranjando inimigo a toda hora. Porque o que que acontece? Na mediunidade, ele está lidando com jogo de interesses. Então, quando normalmente na mediunidade a gente assiste aquele que aparentemente se mostra um necessitado. Mas, normalmente, esse necessitado, em outras ocasiões, foi o algoz. Então, aquele que o está oprimindo nesse momento está cheio de razão. E o desejo dele é um só, é se vingar. É que nem aquela coisa que você fica se metendo numa briga, daqui a pouco você pode tomar um soco. Né? Porque eles estão trocando tapa, você se mete para apartar, daqui a pouco você toma um solavanco de bobeira. Então, na mediunidade, geralmente você está intervindo e está jogando contra interesses. Já estabelecidos. Já estabelecidos. E eles não apreendem até então que você está ali com boa intenção, que você não tem nada contra ninguém. Eles imaginam que você está tomando partido. Porque normalmente a gente assiste o quê? O encarnado que está sendo obsediado e só Deus sabe por que razões. E você está interferindo numa briga que o cara está cheio de vontade de destruir o outro. Com ódio. Com ódio. Por outro lado, na mediunidade, você faz coisas muito boas. E tem aquelas pessoas que, por falta de critério, ficam badalando, ficam bajulando, ficam tentando te presentear. Nós tivemos o exemplo aí de questão de sexo. E são coisas que a gente tem que estar esperta, porque isso aí não se limita só a esse médium, não. Isso aí acontece com mais frequência. E nós temos que ficar muito espertos com esse negócio de médium que atende sozinho. Entendeu? Não, quer dizer, então, não pode, não. Somos espíritas, mas somos seres humanos. Né? Então, o médium, ele, por ser um ser humano, ele está sujeito a muitas tentações. E aí eu emendo assim, é muito comum quando a gente lida num centro espírita, principalmente no exercício, na prática da mediunidade, você acaba identificando em algumas pessoas traços de mediunidade. E você começa a dialogar, fala, ninguém pode afirmar nada, mas será que se você estudar e você participar, será que você não vai acabar desenvolvendo alguma coisa? E é comum você ouvir o seguinte, ah, eu não quero não porque eu tenho medo, é perigoso. Aí é essa pergunta que eu faço a você. Quais os riscos no exercício da mediunidade? Ô Geraldo, quando você desenvolve a mediunidade, você se propõe a ajudar, né? Os espíritos querem ajudar. E eles canalizam para quem quer ajudar os necessitados. Então existe assim uma expressão, e é verdadeira. Desenvolver a mediunidade é arranjar encrenca. Entendeu? Porque até então você não tem essa habilidade, não tem essa propensão, os espíritos não vão estar... Dá muito bola para você. Não, porque não adianta, né? Encaminhar alguém para você é a mesma coisa que nada. Agora, o caso desse moço que eu citei ainda há pouco. Os espíritos o intuíram para perguntar para mim se queria capinar. Entende? Quer dizer, então eles viram em mim a possibilidade, a sensibilidade de entender, mas eu não entendi. Né? Quer dizer, então, isso aí é em função de um desenvolvimento meu. A minha sensibilidade ainda não chegou a tal ponto de apreender de imediato. Mas é um processo de evolução. Eu não me culpo por causa disso, não fico, porque é um processo de evolução. Seria certo eu afirmar, Luiz, que existe risco na mediunidade se for exercida de maneira desorientada? Sim, isso está afirmado de uma forma correta. O que que acontece? A partir do momento que você se propõe a desenvolver a mediunidade, é que nem você. Você, se vai trabalhar com a medicina, você tem que abdicar de certas práticas. Sim. Entendeu? Quer dizer, você não vai entrar numa sala de cirurgia sem lavar as mãos, sem estar aparamentado, né? Exatamente. Então, quando você desenvolve a mediunidade e você se expõe a certas paixões, você fica muito mais propenso do que os demais. Entendeu? Primeiro, porque no exercício da mediunidade você arranja... o termo é correto? Desalentos. Desafetos. E o que a gente observa é assim. A mediunidade, o exercício da mediunidade, se foi bem conduzida, se foi bem orientada, ela vai te servir e muito. Mas isso que o Luiz falou é muito verdade. Você abre uma porta para os dois lados. Você será um indivíduo acessível aos bons espíritos e aos espíritos perturbados. Cabe a você, se bem orientada, orai e vigiai. Agora, se você está num lugar onde esse desenvolvimento mediúnico é precário, quem lhe orienta não tem experiência, isso pode trazer alguns riscos de perturbação a você, que daqui a pouco eu vou contar um outro fato, não sei se você quer fazer um comentário. Vou te citar dois exemplinhos assim para voar abaixo. Pedro, Jesus chamou para caminhar como ele caminhou sobre as águas e ele começou a caminhar. Mas por que que caiu? Por que que afundou? Duvidou. Entendeu? Quer dizer, nem Jesus conseguiu segurar Pedro em cima d'água. É um esforço dele. Sem dúvida, e pessoal, negou, né? 3 vezes. Sem dúvida. Entendeu? E é interessante que todos nós que lidamos na mediunidade devemos estar atentos a muitas coisas. Não só o médium, mas também aqueles que dirigem o serviço mediúnico. Há muitos anos atrás, há uns 30 anos, já contei esse fato aqui, foi indicado uma moça que estava tendo incorporações em vários lugares. E foi mandado para mim, e eu a recebi, conversei com ela, aparentemente uma moça muito simples, e que descrevia vidências, descrevia incorporações, e como você não conhece, interessante, indiquei um livro, ela não tinha muito hábito de leitura, com uma certa dificuldade lia, e eu a convidei para participar de um grupo onde tinha pequenos trabalhos, bem iniciais, e no contato direto com ela eu constatei uma coisa, isso após uns 2 meses dela frequentando, que ela tinha um problema, ela era esquizofrênica. E você constatou porque você era médico? Era médico. E essa esquizofrenia se misturava com a mediunidade. Eu comecei a ver, falei, não, esse comportamento tem até um X% de mediunidade, mas tem um comportamento esquizofrênico. Ela mistura as coisas, mas ela não tinha essa consciência. E se você não fosse médico, você também não teria essa consciência. Não perceberia. E aí, com a maior delicadeza, com o maior jeito, eu retirei ela do grupo, falei com quem indicou, que também se surpreendeu com aquilo, e aí encaminhei ela para um colega, ela não gostou da minha atitude, não aceitou a minha atitude. E você... passou um tempo, foi internada no hospital psiquiátrico em Itapira. Agora, e se ela fica dentro do centro espírita? Então tem todas essas nuances que quem lida, assim, ah, fulano, tá, olha bem, observa bem, para você saber o que está acontecendo. E muitas pessoas poderão dizer assim, ah, mas ela adquiriu isso porque era médium. Não, são coisas distintas. A mediunidade não leva à loucura, não leva a esses distúrbios do pensamento, da mentalidade. Isso daí quase, existem até relatos de que muitas dessas patologias têm um ascendente genético. Nem sempre, mas tem ascendente genético. E tem todo um colorido de manifestações clínicas, de sintomas que caracterizam essas doenças psiquiátricas. E é muito comum, quando a gente frequenta hospitais psiquiátricos, dentro dos hospitais psiquiátricos existem incorporações, porque muitos são médiums. E aí eu te jogo uma pergunta. Sim. E com essa patologia... Se ela continuasse exercendo a mediunidade... Ia piorar. Porque ela é perturbada. Ela é um espírito perturbado. A não ser que ela esteja muito bem orientada. Isso aí. Se ela estiver com o Luiz Pessoa, o Luiz vai conseguir ajudá-la. Não vai consertar a esquizofrenia. Entendi. Mas vai ajudá-la. Mas a esquizofrenia vai perturbar muito essa mediunidade. Mas então, aí no caso, talvez, você ainda com conhecimento médico... Se você tivesse, talvez, entende, insistido, entendeu? É, mas assim, ela estava começando a ter crises assim, acabava a reunião. É, entendi, quer dizer, ela estava manifestando coisas de que estava afetando... Né? Ela estava saindo, ela começava a descrever que tinha um bicho em algum lugar, um espírito que estava se transformando em bicho, e eu ficava olhando, meu Deus do céu... Será que isso é real, é mediúnico, é animismo? Aí eu comecei a reparar no comportamento dela, a visitei uma vez na casa dela, falei, não, alguma coisa está errada em tudo isso. E, enfim, foi todo um trabalho muito interessante. Eu acho que, assim, precisa ser bem conduzido. E o Luiz, mesmo que não seja médico, eu acho que ele faria o mesmo diagnóstico. Tem alguma coisa errada... que está nessas manifestações, porque não é para ser assim. Entendi, né? Mas eu entendo o que você está colocando. Quer dizer, você talvez não consiga nem definir qual é a patologia. É. Né? E realmente existe. Existe, né? Existe aqueles casos que a mediunidade vai sendo tocada assim, né? Dentro das possibilidades. E se a pessoa, assim, se imbuir daquilo, eu te cito um caso prático, e eu não tinha toda a experiência que eu tenho dentro da doutrina, mas havia um moço que ele tinha uma certa deficiência, que eu não tenho de dizer qual é, né? Mas ele tinha um déficit, e ele queria muito assistir reunião mediúnica, e aí então ele foi progredindo em termos de conhecimento, em termos de como é que se diz, percepção. Houve assim um progresso muito grande. E aí ele morreu numa piscina. Nossa. E o pessoal disse assim, puxa, agora que ele estava indo também, não. Disse assim, muito compreensível para mim. Ele adquiriu um estágio que a sua condição física iria começar a atrapalhar o prosseguimento desse estágio. Então o plano espiritual o removeu. Tirou para lhe dar um novo corpo. E tem coisas interessantes. Foi muito interessante isso aí. São fatos interessantes. Que vão se somar. No espiritismo tem muito desses fatos, né? E existe um fato jocoso, engraçado, eu já comentei aqui, mas assim, sempre que eu lembro eu rio, né? Acho que eu comentei com o André também. Quando fizemos o estágio de psiquiatria no Pinel, do Rio de Janeiro, lá na Praia Vermelha, uma das aulas era a entrevista de um professor com um paciente, com um psicótico, esquizofrênico. Então ficava o professor sentado numa mesa e o paciente à sua frente, com uma luz sobre eles, e todos os demais alunos, como se fosse um anfiteatro, no escuro, para que não interferissem e que nós fizéssemos as anotações do que observávamos no diálogo. Então tinha uns 80 alunos em absoluto silêncio, e o único espírita da minha turma era eu. Todos os demais não eram espíritas. Eu estava no meio ali, né? E começou o diálogo, o professor e o paciente. Por isso que eu digo que existe muita mediunidade nesses ambientes. E de repente, no meio do diálogo, do nada, não tinha nada a ver com o contexto das conversas, ele se levanta e vem em minha direção e aponta: você é o único espírita. Eu falei, meu Deus, como é que ele descobriu? Como você interpreta isso? Ele era um médium, apesar de uma doença. Era um médium, mas por que isso aconteceu? Para fortalecer a sua fé. Pode ser. Para fortalecer a sua fé. E aí a turma inteira sabia que eu era espírita, ficou todo mundo... Oh, meu Deus. E aí, fé geral. E aí, como ele acertou em mim, ele fez uma outra coisa. Eu rio, desculpe. Você nunca tinha contado essa história. Não. Eu desculpe rir em público. Não, fica à vontade. Porque ele falou e ficou todo mundo boquiaberto. Nossa, o Geraldo é o único espírita, como é que ele descobriu? Tal. Isso aí. E nisso ele foi voltando para falar com o professor. Na primeira fila tinha uma mocinha, estudante de medicina novinha, junto com a nossa turma, tinha 19 anos. E ele olhou para ela e falou, e você está grávida? Mas ela não estava. Ah. Mas como ele tinha acertado comigo, ela caiu no choro. Ah, entendi. Então falou, meu Deus, será que ela está grávida? Ficou todo mundo esperando um mês para esperar. E na realidade ela não estava grávida. Ele acertou comigo e errou com entendi. Ela. Mas foi extremamente... Aí mostra o desequilíbrio. Ela ficou 15 dias sem dormir, a moça. Ficou 15 dias sem dormir, mas Geraldo, isso aí é permitido e acontece para o nosso desenvolvimento. Eu já conheço, essa eu tenho certeza que contei aqui, uma moça que foi fazer o tratamento, e aí então ela estava com um companheiro, e ela me falou assim, parece assim que já é o quarto caso de ter um espírito que parece que está impedindo o meu relacionamento, já teve quatro casos. Aí eu pensei e confessei para o próprio grupo, né? Eu pensei assim, essa mulherada não consegue manter um relacionamento, fica botando a culpa nos espíritos. Esse foi o meu pensamento. Naquele momento, entende? E não deu outra. A entidade se manifesta e quem atende? Fui eu. E a entidade diz assim, ela não vai ficar com ninguém. Nossa, entendeu? Esclareceu tudo. Exatamente, entende? Quer dizer, então, agora, o pensamento, nós não estamos livres dele. E o nosso pensamento é em função do nosso atual estágio. Sim. Entendeu? Quer dizer, é um pensamento como dizer assim, poxa, a mulher fica inventando história, né? E aí vem e provando exatamente para mim, está vendo, seu bobão? Para de emitir suas conjecturas aí e presta mais atenção na coisa, entendeu? Então, isso aí, Geraldo, é justamente em função do estágio que nos encontramos, acontece para nos cutucar. Sim, para alertar. Alertar, diz assim, fica esperto. 11 horas, meu amigo, o tempo passa. Você vê como foi gostoso esse bate-papo, essa conversa. A gente aprende, a gente troca informações. Sentimos falta do Alan aqui, que está em viagem lá em Santa Catarina. Mas a gente passa agora ao Luiz para que fale as suas últimas palavras. Amanhã eu estarei lá em Capivari, no Centro Espírita Mensagem de Esperança, às 8 horas da noite. Então, esse mês eu estou cheio de palestra aí, porque a turma vai tudo viajar, né? Então eles aproveitam que eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade que nós temos. Nós não estamos trabalhando, nós temos a oportunidade de participar do programa Visão Espírita. Um grande abraço a todos. André, muito obrigado. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.